Só, só, só, só. Baseado nas ruas, código penal, óbito. É isso aí. Estilo quebra, só tem fera. Estou perdido na quebrada, pei, pei, trata. 380 deu uma rajada. O medo me acompanha, minha coragem é tamanha. Estou na captura de uma dona. Não sei se é honesto ou leva a vida nas manhas. É, barracos de madeira, a luz de vela é o que clareia. Vários moleques com os pés no chão, atolados na poeira. Várias trocas de ideias. No anonimato alguém me disse: um descaso é um caso, outro papo é o atraso. O crime tá na fita. Com uma dose eu me garanto e arregaço. Já não sinto mais medo de nada, nem do sofrimento. Não temo meu destino. O que eu faço, eu não me arrependo. Sujeito homem, não leva sugesta. Essa dona que tu tá nas capturas é um tanto indigesta. Fique esperto que aqui é a periferia. A bandidagem maluco não curte a idolatria. Nunca quis ser o pesadelo de ninguém, mas se quiser eu posso ser fila da puta também. É sempre bom respeitar as caras, nunca intimar ninguém, nunca puxar uma arma. Eu aprendi e não foi por um acaso. Conheço, já vi, sei que é grande o regaço. A molecada tá na rua, no meio da fissura, da loucura. De olho no gambé que passa na viatura, preparado pra matar. Sei que alguém vai morrer, é melhor se ligar. Ruas estranhas, loucuras, vinganças, matanças. Que a justiça é infernal, aqui sempre tem. O meu relato, quando escrevo, aí me sinto bem. Ruas escuras, perigosas, madrugas, cabuloso destino e que meu Deus me proteja, amém. Voando nas asas do plano, piloto muito louco. Sou testemunha ocular, crime cabuloso. Enquanto morrem, tô aqui escrevendo, pai. Tô renascendo a cada dia, a cada hora. Fique esperto, tô atento, malandragem dá um tempo. Homem traído, fracassado, sabotagem. Na minha quebrada rola muita sacanagem. Repressão policial, já senti na pele é mal. Muitos pagam pelo que não fizeram. Disfarcei os meus passos, procurei endereço. Você que pagou o preço, a minha vida sem sossego. Sempre procuro, procuro e não consigo encontrar. De quebrada a quebrada, onde a rua 6? De quebrada a quebrada, a procura da rua 6. De quebrada a quebrada, a procura da rua 6. Revoltado, só. Entrega o desespero, só. Presenciou o assassinato, só. Se for preciso, só. Guarda sigilo, tudo por causa do seu maldito dinheiro, só. Que é curto, se agiliza, maluco. Não seja um alvo perfeito do crime, mais um herdeiro favorecendo o luto. Traficantes, homicidas, estelionatários, tirando onda com talão de cheque, carro importado. Malandro nota 10, recrutando seus fiéis e mais. Se tudo é mole, maluco, é sepultura e jaz. Provando do veneno, do DF, no palco do cinema das favelas. E aí? O mal aqui se fez, informações desencontradas. Na loucura, na mistura, de quebrada a quebrada. A procura da rua 6. A procura da rua 6.